aí, meu irmão? E aí, de boa, velho? E aí, normal? Ô, velho, fiquei sabendo do esquema aí. O que aconteceu aí, velho? Lá, botou, né, mano? Puxa, falei tanto com ele, mano. O que que foi, velho? Os caras tão dizendo aí que ele foi meter uma fita, que foi? Tipo assim, o bicho foi meter um pouco de gasolina ali embaixo, aí os caras chegaram lá na viatura e quadrou e matou o bicho, velho. Aconteceu de novo, o demônio derramou o sangue do meu povo. A ignorância cega, o mano não enxerga. Se Deus o chama, nega, quer viver nas trevas. O esquema é bebida, erva. Aconteceu de novo, o seu futuro é turvo. O seu presente é oco, o seu passado é sujo. Vive dominado, sem aceitar Jesus. Morre enganado, diz que aqui é o inferno e não existe o diabo. Coitado, seu lema é a sorte, confiar em Judá guarda. Caminho da morte, não acreditou em Deus. Carimbou o passaporte só de ida, sem volta pro inferno. Seus deuses de madeira não o livram do sofrimento eterno. Aconteceu de novo, o incrédulo acredita. Depois de morto, foi fuzilado, queimado. Só encontraram o corpo, a sua alma chora. Arrependida, treme, está desgovernada. Como um barco sem leme, não sabe o que fazer. Pra onde vai, não sabe. O frio e sofrimento pede pra que acabe. Agora ele concorda, estava equivocado. Era soldado de elite, mas do lado errado. Não venceu a guerra, nem seu inimigo. Armadilha armada, de frente pro perigo. Plano na mão, sendo enrolada. Hora é chegada, emboscada preparada. Arma engatilhada, mas deu tudo errado. Ele foi traído, desesperado ver seu corpo caindo. Nem sabe o que acertou, desesperado grita. Seus manos o deixou, sozinho na fita. Arrependido, olha a morte ao seu redor. Aconteceu de novo, e o demônio não teve dó. Foi tão de repente, agora ele sabe, servia a serpente. A sua alma arrependida vê o corpo jogado, com a esperança de acordar do sono pesado. Mas é realidade, socorro chegou tarde. A sua alma sente, seu corpo ainda arde. Sem se despedir, já sente saudade da família, a mina, os manos de verdade. Daqueles que diziam que a paz em Cristo, os que o alertaram e lhe mostraram o risco de viver na moda, de ficar doidão, de dizer que é perigoso ser chamado de ladrão. Então ele percebe que foi um grande o erro. Suas atitudes causaram seu enterro. Sua raça humana o despedaçou, magoou o santo Deus, que triste chorou. Seu Oxalá não manteve a salvo. Então pra que serve seus santos de barro? Sua mente sana é psicopata. Seus valores invertidos, seu ouro, sua prata, não colocam acima do trono de Deus. Nem mesmo chegam perto dos valores meus. Sua riqueza podre, seu pensamento fraco, seu coração é torpe, morto e empedrado. Faliram sua vida, deram sua sentença, morte sem Jesus. Eterna penitência, cheio de hipocrisia. Carcaça vazia, semblante fechado. Não tinha alegria, cheiro de morte eu que sentia. Ao raiar do dia, na estiga pra fumar, o sangue fervia. Na mentira do trair, ele caiu de alma e corpo. O demônio não teve dó. E aconteceu de novo, de novo. Sangue do meu povo.